aguente as consequências. Agora vai viver, querendo até morrer, bebendo pra me esquecer. Tô decidido, eu não vou mais me enganar. Tá resolvido, vou colocar outra no seu lugar. Veja o que aconteceu, brincou demais e me perdeu. Agora é você quem vai chorar implorando um beijo meu. Não deu assistência, perdeu pra concorrência. Vai ter que aguentar, ver outra me amar, ver ela me beijar. Não deu assistência, aguente as consequências. Agora vai viver, querendo até morrer, bebendo pra me esquecer. Veja o que aconteceu, brincou demais e me perdeu. Agora é você quem vai chorar implorando um beijo meu. Não deu assistência, perdeu pra concorrência. Vai ter que aguentar, ver outra me amar, ver ela me beijar. Não deu assistência, aguente as consequências. Agora vai viver, querendo até morrer, bebendo pra me esquecer.